descansar nas chagas daquele que por mim morreu na cruz. Venha derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Feridas, sarar a minha dor. Por tuas chagas de amor, por tuas chagas de restauração. Quero entregar nas chagas aqueles que padecem na escuridão. Minhas feridas, sarar a minha dor. Venha derramar o teu sangue redentor, curar minhas feridas, sarar a minha dor. Por tuas chagas de amor. O Memorial Parque Bom Jesus apresenta seus novos planos. Agora, jazigos de uma, duas e três gavetas e também ossuários. O que é um ossuário? Os ossuários são espaços construídos para a guarda dos ossos e são utilizados como forma de manter, com todo respeito e cuidado, a memória da passagem de nosso ente querido por esse mundo. Ideal para quem usou cova emprestada no antigo cemitério ou mesmo já preencheu todas as gavetas e precisa esvaziar para nova utilização. Jazigo com três gavetas, preço R$5.000, filiado plasma e parceiros, tem 10% de desconto e paga R$4.500. Jazigo com duas gavetas, preço R$3.500, filiado plasma e parceiros, tem 10% de desconto e paga R$3.150. Jazigo com uma gaveta, preço R$2.000, filiado plasma e parceiros, tem 10% de desconto e paga R$1.800. R$ 1.800. O ossuário, preço R$ 1.500. Filiado Plasma e parceiros, tem 10% de desconto e paga R$ 1.350. Atenção, também a parceria, funcionários da fábrica Neuhuber, filiados a APEOC, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Federação das Associações, também tem desconto de 10%. Informações na sede do Plasma, Rua Antônio Gonçalves Dantas, 52, Centro de Solonópolis. Telefone para contato, ligue 88-3518-1328 ou WhatsApp 88-99643-0085. Memorial Parque Bom Jesus, Solonópolis, Ceará. Janeiro, dia todo, todo dia. Tá barato, minha tia. É de janeiro a janeiro, dia todo, todo dia. Tá barato, minha tia. É baratinho. Mercadinho pague menos, é baratinho. Aqui todo mundo enche o seu carrinho. Se tá barato, corre pra cá. Mercadinho é pague menos. População de Solonópolis, participe da campanha de doação de sangue. Dia 25 de maio, das 7 às 16 horas, no prédio da Loja Maçônica, na Rua Maria Francelina Pinheiro Landim, 983. Organização Emoce e Loja Maçônica de Solonópolis. Apoio Secretaria de Saúde de Solonópolis. Não esqueça, dia 25 de maio, das 7 às 16 horas, doação de sangue na Loja Maçônica José Guedes Filho, na Rua Maria Francelina Pinheiro Landim, 983, Centro, das 7 da manhã às 16 horas. Apoio Secretaria de Saúde. Doe sangue, salve vidas. Não perca, participe. O que você faria com 20 mil reais agora? É dinheiro que você precisa? Vem pra Móvel Eletro e faça o seu empréstimo de até 20 mil reais. Empréstimos consignados com a nova margem. É muita grana. Até 20 mil reais. Mude de vida. Não passe sufoco. Precisou de dinheiro? A Móvel Eletro empresta. Empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. Para quem possui PPC e empréstimo no cartão de crédito. 99,7 FM Cachoeira. Você sabe qual é a receita da farmácia Padre Cícero para ser a número um dos clientes solonopolenses? Primeiro, uma dose generosa de medicamentos que você só encontra lá. É a maior variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares. Aí você adiciona várias gotas de bom atendimento, porque aqui a nossa preocupação não é só vender medicamentos, e sim o seu bem-estar. Aplique também modernidade, serviços extras, entrega em domicílio, uma linha de perfumaria completa, produtos para o seu bebê e mais uma filial para ficar cada vez mais perto. Porque nós acreditamos que uma relação mais humana também pode ser muito bom para a sua saúde. E para terminar, diminua vários ml no preço. E atenção, hein? Essa receita não tem contraindicação. Farmácia Padre Cícero, cientificamente comprovada como a número um na preferência do solonopolense. No Shopping Bom Jesus e filial em frente ao hospital. Aqui já é Ótica Visa, que o médico oftalmologista atenderá. Dia 25 de maio, quinta-feira, a partir das 16 horas. Dia 26 de maio, sexta-feira, das 7 às 11 da manhã. Uso de máscara obrigatório. Na Quijóia Ótica, você faz um completo exame de vista computadorizado, com prevenção do glaucoma, retinopatia no diabético, medição da pressão intraocular, mapeamento de retina e diagnóstico da catarata. E mais, na Quijóia Ótica, você compra o seu óculos de grau pelo menor preço da praça e paga em 10 vezes sem juros. Marque já a sua consulta. 85 99629-1861. O melhor presente para sua mãe você vai encontrar na Eletrolar. Samsung Galaxy A03S, 64 GB de memória e 4 GB de RAM, apenas R$ 799,90 à vista. Ou 12 vezes de R$ 89,90 nos cartões. frigideira antiaderente de R$89,90 por apenas R$59,90 à vista. Lavadora 10 quilos semiautomática Newmark, apenas R$529. Regularização total do seu imóvel e o acesso ao crédito rural nos principais bancos públicos. Trabalhamos em parceria com a IGEL, serviços de topografia e agronomia, realizando certificação e georreferenciamento do imóvel rural. INCRA, ITR, K, Cadastro Ambiental Rural e projetos de energia solar. Contrate agora mesmo seu combo rural. Aqui você conta com profissionais qualificados para lhe ajudar a desenvolver seu negócio no campo. Tudo de forma ágil e sem preocupações. Conte conosco que cuidamos de tudo para você. Daniele Lima, serviços agropecuários e projetista rural. Contato 88 99965 5944. Falar com Daniele Lima ou no 88 99635 9860. Falar com Charles Pinheiro. 99,7 FM Cachoeira. Toda segunda e quinta-feira é dia de feira no supermercado a HG Rabelo, porque tem frutas e verduras fresquinhas chegando direto da Ceasa para a sua mesa. E com aquele precinho que só o Marques Rabelo tem. Quer mais saúde, sabor e qualidade de vida para toda a sua família? Venha comprar frutas e verduras fresquinhas toda segunda e quinta no supermercado a HG Rabelo. Se você tem problema com alcoolismo, chegou a solução. Alconil em gotas. Alconil em gotas, que foi comprovado por milhares de pessoas que se livraram do vício do alcoolismo. Alconil é um produto à base de plantas medicinais da Amazônia. Alconil não tem gosto e nem cheiro. Alconil em gotas é 100% natural. Não compre imitação. O verdadeiro Alconil é em gotas. O tratamento do Alconil é um período de 6 meses. À venda na farmácia da Josemária, na Rua da Feira. A CETEC, assessoria e consultoria contábil. Uma empresa de contabilidade com profissionais bem preparados para preparar a contabilidade de sua empresa. Estamos prontos para lhe atender. Contabilidade fiscal, contábil e pessoal. Abertura e encerramento de empresas. Imposto de renda, pessoa física e jurídica. Acompanhamento e contabilidade de entidades associativas. Solução na medida da sua necessidade. 6 contadores, 1 administrador de empresa. Capacitados e treinados diariamente para lhe proporcionar uma contabilidade eficiente e segura. Nosso objetivo é oferecer uma contabilidade com confiança, transparência e compromisso, com credibilidade, agilidade, eficiência e solução. Pensou em contabilidade? Pensou a CETEC. Rua José Atualpa Pinheiro Landim, número 185, Planalto Santa Teresa, Solonópolis, Ceará. Fone 88 3518 1567. Você está ouvindo a Rádio Cachoeira 99,7 FM. FM 99,7. Rádio Cachoeira. Você briga e me manda embora. Só que não é só você quem chora. Bate a porta e a gente se ignora. Já passou uma semana inteira. Era só uma briga passageira. Viver sem paz por quantos dias mais? Esse vai e volta eu não aguento mais. Eu faço tanto e você tanto faz. Eu me esforcei pro amor não enfraquecer. Vai lembrar de mim de madrugada. jogando a chave fora. O meu coração não é piada, pra não sair da minha cara. Não vou ser mais sua cama provisória. Não vou ser mais sua cama provisória. Faça muito barulho, Sué! Sabe aquele beijo que me deu? Não sei, mas ele desapareceu. Fugiu de mim, não tá mais aqui. Será que minha pegada machucou? Sumiu todas as frases de amor. Saudade vai bater, saudade vai bater. Volta pros meus braços pra me ver. E eu vou te esperar no mesmo lugar. Sei que vai voltar para me beijar. E no seu coração só tá eu sei, você ainda não me esqueceu. E eu vou te esperar no mesmo lugar. Sei que vai voltar para me beijar. E no seu coração só tá eu sei, você ainda não me esqueceu. Para te amar assim no mundo inteiro só tem eu. Sabe aquele beijo que me deu? Não sei, mas ele desapareceu. Fugiu de mim, não tá mais aqui. Será que minha pegada machucou? Sumiu todas as frases de amor. Saudade vai bater, saudade vai bater. Volta pros braços, vem me ver. E eu vou te esperar no mesmo lugar. Sei que vai voltar para me beijar. E no seu coração só tá eu sei, você ainda não me esqueceu. E eu vou te esperar no mesmo lugar. Sei que vai voltar para me beijar. E no seu coração só tá eu sei, você ainda não me esqueceu. Para te amar assim no mundo inteiro só tem eu. Em nome da Press Shows, uma promoção e de Beto. Aldair Playboy. FM Cachoeira 99,7. Bandida, fala o que você fez com o meu coração. Maldita, você foi a minha maior decepção. É você quem vai sofrer quando essa toca se vai lembrar. Que antes era você e hoje tem outra no teu lugar. Sentando, jogando, ela gosta muito da pegada do malandro. Sentando, jogando, ela gosta muito da pegada do malandro. Sentando, jogando, ela gosta muito da pegada do malandro. Sentando, jogando, ela gosta muito da pegada, da pegada do malandro. Querendo TBT, quem perdoa é Deus. Eu não vou perdoar você. Ela é ela é bandido. Que ela fez, quase acabou com a minha vida. Sorte que as bebê veio curar minha depressão. Cheiroso, famoso e rico, dono desses abetão. Aonde a tropa passa, ela fala: Caio tá sem freio pra você beber. Só o meu dedo do meio pra você beber. Só o meu dedo do meio pra você beber. Sentando, jogando, gosta muito da pegada do maluco. Sentando, jogando. Ela gosta muito da pegada do maluco. E ela me ligou, safada, querendo TBT. Quem perdoa é Deus. Eu não vou perdoar você. Ela é pi, ela é bandido. Que ela fez, quase acabou com a minha vida. Sorte que as bebês veio curar minha depressão. Cheiroso, famoso e rico, dono desses abetão. Aonde a tropa passa, ela fala: Caio tá sem freio. Pra você beber, só o meu dedo do meio. Pra você beber, só o meu dedo do meio. Pra você beber. Elas querem o Caio Paz. Começou a tratar mal quem te faz bem. Não reconheceu o erro e foi além. Eu acreditando que o erro tava em mim, não tava. Recebi o seu olhar tão diferente, tava tão distante. E o a gente parecia não mais existir. No outro dia eu entendi. Fiquei paralisado e o fato sumiu. Puta que pariu. 40 segundos foi o que levou pra ouvir sua voz no áudio falando que a gente acabou. 40 segundos destruiu meu dia, acabou com minha semana e com a FM 99,7. Cheio de galo, terra molhada, bota suja, cheia de barro e na vaquejada. Eu monto meu cavalo, pego meu chapéu. Aqui nós não tem frescura, usa bota, nós é bruto e gosta de dançar. Aumenta o som dessa parada, é o beat da vaqueira, rota aqui na revoada. No galope, palapa, palapa, se joga, chega e rebola, é pegada de vaqueira, chegou. No galopa, opa, opa, se joga, chega e rebola, é pegada de vaqueira, chegou, senta na roça. No galopa, opa, opa, se joga, chega e rebola, é pegada de vaqueira. No galopa, opa, opa, se joga, chega e rebola, é pegada de vaqueira, chegou, senta na roça. Sente a pegada da vaqueira. Cheio de gado, terra molhada, bota suja, cheia de barro e na vaquejada. Eu monto meu cavalo, pego meu chapéu. Aqui nós não tem frescura, usa bota. Nós é bruto e gosta de dançar. Aumenta o som dessa parada, é o beat da vaqueira. Planta aqui na revoada. No galopa, lopa, lopa, se joga, chega e rebola. É pegada de vaqueira, chegou, senta na roça. No galopa, lopa, lopa, se joga, chega e rebola. É pegada de vaqueira, chegou, senta na roça. No galopa, lopa, lopa, se joga, chega e rebola. É pegada de vaqueira, chegou, senta na roça. No galopa, lopa, lopa, se joga, chega e rebola. Sente a pegada da vaqueira. Até de beber, faz uma hora que eu tô encenando ela. Eu já ouvi todas as músicas do CD. Parei meu carro na frente da casa dela. Tô namorando, parei até de beber. Faz uma hora que eu tô encenando. Ei, menina, eu já ouvi todas as músicas do CD. Bora seguir, paredão. Meu amigo na abração, na sua veiga estourou. A casa dela, tô namorando, parei até de beber. Faz uma hora que eu tô esperando ela. Eu já ouvi todas as músicas do CD. Parei meu carro na frente da casa dela. Tô namorando, faz uma hora que eu tô esperando ela. Eu já ouvi todas as músicas do CD. E namora pra quê? Namora pra quê? Já tô ficando doido, eu vou voltar ela beber. Namora pra quê? Pra que namorada? Bate dor de cabeça, já fico de ressaca. Namora pra quê? Tô pegando. Ai! Já tô ficando doido, eu vou voltar a beber. Namora pra quê? Pra que namorada? Pra ter dor de cabeça, menino. Na casa dela, tô namorando, parei até de beber. Faz uma hora que eu tô esperando ela. Eu já ouvi todas as músicas do CD. Parei meu carro na frente da casa dela. Tô namorando, parei até de beber. Faz uma hora que eu tô esperando ela. Eu já ouvi todas as músicas do CD. E namora pra quê? Namora pra quê? Ficando doida pra voltar é a beber. Namora pra quê? Que pra quê? Namorada, bate dor de cabeça. Vai. Eu disse namora pra quê? Eu tô ficando doida, eu vou voltar é a beber. Babu, namora pra quê? Pra quê namorada, bate dor de cabeça. Babu fica sem nada. Essa aqui vai pro solteiro que ainda não casou e tá precisando de uma ajudinha do Santo Antônio. Olha só o que tá acontecendo comigo outra vez. Eu não tô pegando nada, nem sequer um contatinho. Ando segurando vela pros casalzinhos. Minha mãe me falou: será que meu cupido se aposentou? Mas hoje eu saio dessa com essa tal de promessa pro santo casamenteiro. Santo Antônio, tô solteiro. Eu paro com a balada, vou pra igreja e deixo a farra. Me ajuda dessa vez. Santo Antônio, tô solteiro. A acontecendo comigo outra vez. Eu não tô pegando nada, nem sequer o contatinho. Ando segurando ela nos casalzinhos. Minha mãe me falou, será que meu cupido se aposentou? Mas hoje eu saio dessa com essa tal de promessa pro santo casamenteiro. Santo Antônio, tô solteiro. Eu paro com a balada, vou pra igreja e deixo a farra me ajuda dessa vez. Santo Antônio, tô solteiro. Até faço serenata, mando flor de madrugada. Bota um milagre aí, que eu tô de vela. Cachoeira 99,7. Nesta sexta, sábado e domingo, são três dias de super promoções no Dantas. É pra encher o carrinho. Onde já é barato, está mais barato ainda. É só nesta sexta, sábado e domingo no Dantas. Você sabe qual é a receita da farmácia Padre Cícero para ser a número um dos clientes solobapolenses? Primeiro, uma dose generosa de medicamentos que você só encontra lá. É a maior variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares. Aí você adiciona várias gotas de bom atendimento, porque aqui a nossa preocupação não é só vender medicamentos, e sim o seu bem-estar. Aplique também modernidade, serviços extras, entrega em domicílio, uma linha de perfumaria completa, produtos para o seu bebê e mais uma filial para ficar cada vez mais perto. Porque nós acreditamos que uma relação mais humana também pode ser muito bom para a sua saúde. E para terminar, diminua vários ml no preço. E atenção, hein? Essa receita não tem contraindicação. Farmácia Padre Cícero, cientificamente comprovada como a número um na preferência do solo napolense. No Shopping Bom Jesus e filial em frente ao hospital. Vista a sua família gastando muito pouco. Venha para a loja Mundo do 10. Na loja Mundo do 10, tudo em cama, mesa e banho. Roupas masculinas e femininas, adulto e infantil. Recém-nascidos, macacão, peças íntimas, sandálias, vários modelos de bonés, travesseiros e muito mais. Loja Mundo do 10. Aqui, qualquer peça custa só R$10. Sua loja preço único em Solonópolis. Mundo do 10. Na Travessa Promotor Gustavo, próximo ao Mercado Público. Organização Alexandre. O escritório Kellyton Azevedo Advocacia informa que está aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, na Rua Coronel José Cavalcante, 157 Centro, em frente à Praça da Igreja Matriz, ao lado da Rabelo Construções. Com mais de 17 anos de experiência, contando com uma equipe de 10 advogados com especialidade em causas previdenciárias, aposentadoria por idade, aposentadoria por incapacidade permanente, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, salário maternidade e outros, causas cíveis, indenizatórias, empréstimo feito sem autorização, negativação indevida e outros, trabalhistas, criminais, PPVAT e demais especialidades que você precise. Telefone para contato 85 99930 2170 88 99920 0771 e 88 981 16 1171. Já resolve, é maravilhoso. Eu tomei, tô tomando e continuo tomando. E esse chá é uma benção. Não sinto dor de estômago mais, não sinto azia, nunca mais gripei. Curou que tinha gordura no meu fígado, tem mais. Fiz os exames, graças a Deus, tô muito bem. E é assim mesmo. E minhas amigas, quando quer tomar, as que ainda não tomaram, liga pra mim. Neu, mas aí o chá resolve, você já tomou. Tomei e continuo tomando. Aí elas falam pra mim assim, eu vou comprar também chá resolve. Digo, compre que é bom. Fala, minha galerinha, o Paulo Júnior vai chegou passando aqui pra falar da Uniauto Proteção Veicular de Solonópolis para todo o Nordeste Brasil. Olha, agora temos novidades e mais benefícios para nossos clientes. Tudo pelo melhor preço. Coberturas para roubo, furto, colisão, incêndio, perca total de 24 horas. reboque com 1.000 quilômetros, táxi, carro reserva, cobertura para terceiros, são essas nossas novidades. Entre em contato com o Gondi Alto em Solonópolis, no Ceará, pelos contatos 889-9740-7644, 99637-6161 e 99739-5051. Beleza? Uniautos Proteção Veicular, a melhor do Nordeste, a melhor do Ceará. Essa eu recomendo. Abraço do velho. 99,7 FM Cachoeira. Atenção, população de Solonópolis. Participe da campanha de doação de sangue. Dia 25 de maio, das 7 às 16 horas, no prédio da Loja Maçônica. Na rua Maria Francelina Pinheiro Landim, 983. Organização Emoce e Loja Maçônica de Solonópolis. Apoio Secretaria de Saúde de Solonópolis. Não esqueça, dia 25 de maio, das 7 às 16 horas, doação de sangue na Loja Maçônica José Guedes Filho, na rua Maria Francelina Pinheiro Landim, 983 Centro, das 7 da manhã às 16 horas. Apoio Secretaria de Saúde. Doe sangue, salve vidas. Não perca, participe. No posto Solonópolis, você e seu carro estão em casa. Para ele, a nova gasolina nacional traz muito mais desempenho. E para você, economia de até 6%. E ainda, temos serviços de primeira para os dois. Borracharia completa. Alinhamento com cartão fidelidade. Após a terceira, a quarta é de graça. Balanceamento, troca de óleo com brinde. Fazendo três, na quarta você ganha o filtro. Na pousada, também tem vantagem. Acumulando 10 hospedagem, você ganha uma. Ainda tem loja de conveniência e um restaurante que já virou parada obrigatória. Posto Solonópolis. Venha se sentir em casa você também. Na CE, saída para Panambuiú. Você está ouvindo a Rádio Cachoeira. 99,7 FM. Atenção, aposentados e pensionistas do INSS, a Juca Empréstimo agora está liberando até R$ 20.500 para você. Venha consultar a sua margem sem compromisso e aproveitar as melhores taxas do mercado com a credibilidade que você já conhece. E tem mais, quem possui FGTS ativo pode fazer a antecipação do saque aniversário. Venha para a Juca Empréstimo, uma empresa séria, genuinamente solonopolense, que agora libera até R$ 20.500 para aposentados e pensionistas. E ainda, saque aniversário para quem tem FGTS ativo. Estamos localizados no Shopping Bom Jesus ou entre em contato pelo telefone 88 99638 6969. Venha para Vex Telecom. Temos a internet mais rápida e estável da região. Só a Vex Telecom te oferece a melhor cobertura 4G com o chip Vex Móvel, o melhor atendimento, suporte premium, Wi-Fi Plus de última geração, planos a partir de R$ 69,90 e ainda mais, instalação grátis. Isso mesmo, assine já pelo telefone ou WhatsApp 0800-280-1865 ou vá em uma de nossas lojas 0800-280-1865. Vem ser Vex Telecom. Se o assunto é tecnologia, a FP Digital tem a melhor solução para você estar sempre na frente. Na linha de celulares, as novidades chegam primeiro aqui, com os melhores preços, fones de ouvido, capas e películas, para transformar a sua TV em Smart TV e ter acesso a todos os conteúdos da Netflix, YouTube e várias outras plataformas. Temos o TV Box e também trabalhamos com Oi TV. Na linha de som, temos caixas de som, diversos modelos. Agora, se você está na zona rural e não tem acesso ao sinal de celular, é só instalar o nosso kit. FP Digital, a melhor tecnologia com o menor preço. Na rua Doutor Queiroz Lima, próximo ao Bradesco. 99,7 FM Cachoeira. Rádio Cachoeira. 99,7 FM. Yeah, yeah. Sábado eu vou estar na minha casa. Sábado não, todo dia é pra tu falar. Será que a gente vai casar esse ano? Já te pedi, já dividi com você meu plano. Eu sei que não é nada fácil. A vida de artista, capa de revista, vários manos, várias mina. E a gente se gostando, só sabe bem a hora de se pôr. Vida, só você. você pra me tirar de casa todo dia e toda manhã. A gente se preenche de amor pra enfrentar uma vida vazia, seja do que for. Sabe você pra me tirar de casa todo dia e toda manhã. Sabe você pra me tirar de casa todo dia e toda manhã. Sabe você pra me tirar de casa todo dia e toda manhã. Sei lá na goma um quartinho. Pensei as caixas, esse beat é o mesmo que fiz. Depois já fui canetado, desde pivete. Minha vida é música, minha vida é tu também. Só falta um neném pra gente cuidar. Mas tu sempre é saque, eu sou todo seu. Tu pode aproveitar, fala. Toda vez que eu desço lá, tipo mergulhar, pode me engolir, que eu já sei nadar. Tipo Cardi B, Cardi boca. Sabe você pra me tirar de casa todo dia e toda manhã. A gente se preenche de amor pra enfrentar uma vida vazia, seja onde for. Sabe você pra me tirar de casa todo dia e toda manhã. Sabe você pra me tirar de casa todo dia e toda manhã. Sabe você pra me tirar de casa todo dia e toda manhã. Atenção, pessoal! Chega mais, pessoal! O grande show vai começar! Luiz, o poderoso chefão. Olha como o tempo passa, Nós dois de marola ouvindo aquele som. Enquanto sobe a fumaça, me perco no teu corpo, sai até do tom. Só você me faz viajar. Só sei que ela é sempre a minha solução. Vem chegando e me acalmar. Lembro da noite passada, você vindo preparada e mantendo a base armada, visão. Brincadeira na escada e com a luz apagada, tomando na melhor posição. De papinho no ouvido, dando jeito no menino, sabe desfrutar daquilo que é bom. Não liga se é na cama ou no chão. Mina, você tira o estresse. Sem você aqui, fico na bad. Meu coração agradece. Não é santa, mas te fiz essa prece. Mina, você me enlouquece. Eu não vou negar, você é meu docinho, meu pedacinho de céu. semana da minha alegria. Meu corpo de fada, minha fantasia. Não faz que eu preciso pra poder viver. Eu sou seu apaixonado, cama transparente. Louco, alucinado, meio caçacante. Mas eu complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. E faz eu pensar em você esquecer de mim. E faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É um amor que veio como um tiro certo no meu coração. E derrubou parte forte da minha paixão. E fez eu entender que a vida acaba sem você. Cachoeira 99,7. Eu tô gostando, ela me pede. não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de lado o neném. Vaqueiros em todo o Brasil. É sensacional o jeito que ela faz comigo. É fora do normal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha boca. Essa bebê provoca com a tela pulsa. Vem deslizando, eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. E vem sentando gostosinho tão pai. E vem jogando de lado o neném. Vem deslizando, eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. E vem sentando gostosinho tão pai. E vem jogando de lado o neném. Vem deslizando, eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. E vem sentando gostosinho tão pai. E vem jogando de lado. Amor e Rodinho. Yeah, life. Life is the only thing we need. They need me to go, but I don't wanna leave. Rest in peace, Lil' Keith. Pigeonhole, I'm a night out, it's a different mode. I'ma have to make a paint of six on a pinky toe. Heard you with a shooting guard, just let it know. I would have your courtside, not the middle row. All good love in a minute though. I can't stress about no, cause I'm a timid soul. Plus I'm cooking up ambition on the kitchen stove. Pot start to bubble, see the suds, that good to go. Damn suave, but I can't get Rico. Bro, think he John Wayne. I bought them Yellowstones, love the way they hang, babe. The silicone, everybody fake now. You could crack the code, bust down everything. Set in rose gold, dread talking to you like I'm J. Cole. I could tell her head good before I even know. Don't tell me that you model if you ain't been in Vogue. Gotta throw a party for my day ones. They ain't in the studio, but they'll lay some. Rest in peace to Drama King. We was straight stunned. Y'all don't like the way I talk. Say something. Gotta throw a party for my day ones. Pull up and you know it's us, the bass jumping. Y'all don't like the way I talk and say something. My face. Gotta throw a party for my day ones. They ain't in the studio, but they'll lay some. Rest in peace to Drama King. We was straight stunned. If I let my 21 tell it, you a. Spin a block twice like it ain't nowhere to park. Smack the back side of his head like he bark. OVO for well, we come out when it get dark. Big stepper, he came in a rose, but he left in a stretcher. Let my brother drive while I shoot team effort. Asking all these questions, you must think you Nadeska. The chopper like the fill on all the autism molester. I be with my gun like Rose be with lemon pepper. She wanna hear some Afro beats cause she just popped a Tesla. All that working out, that must think he a wrestler. But this ain't UFC, this chopper came with a compressor. This chopper came with a compressor. This chopper came with a. This Glock 45 came with a switch. If I was Will Smith, I would've slapped him with a stick. Put your hands in the air, it's a sticker. Spin the same hood where I get my d*** up. If you standing on business, put your blick up. Come around acting scared, get your d*** up. Fell in love with feeling dizzy, so I spizzin'. I got mad love for the boy, yeah, that's my twizzin'. If them keep on dissing, slide a gizzin'. We the reason why the ops ain't got no frizzin'. Last play with me got turned uppy. I ain't even roll him in the wood cause he musty. You ask how she doing, I just tell her coming. Shot his 20 times, down his lucky. Down it, look. Gotta throw a party for my day ones. They ain't in the studio, but they'll lay some. Rest in peace to Drama King. We was straight stunned. You don't like the way I talk, say so.